controle Salvador, bom dia, 5328 da Trip, passa 1600 na Apuca. Trip 5328, bom dia, contato radar, submantenha 190, sai da Apuca. Mantenha sair da Apuca, o 5328. Tá? Até o 38, portão 5, autorizado o táxi. Agora vou prosseguir com o número 2, aí até agora do Airbus da TAM. Até através do portão 05, azul 404. Necessita de desvio à esquerda, senhor. Sim, reporte retornando para a Prode Bridge, TAM 3171. Torre Salvador para o táxi TAM 3517 com 144 a bordo, autonomia 0340, alternando Viracopos, Campinas. Direita grande, rapada pronta no ponto de espera para a decolagem, 3517. Livre táxi e a Índia ao ponto de espera da Ronda Grande, 3517. Médio 1014. 1014, grato. Quatro zero, pode prosseguir até o ponto de espera. Rapporta pronto, ajuste 1014. Autorizado, ponto de espera, rapportará pronto, azul 404. Autorizou o visual copia, TAM 3153. TAM 3153, complete final do procedimento ILS Exploration e torre 118 decimal 95. 395, bom dia. Bom dia, bom povo. TAM 3171, no Chame Centro Recife, na frequência 133.25, alterna 133.95. 3325, 3395. Obrigado, bom final de semana. Obrigado, igualmente, bom voo. Salvador, muito bom dia. TAM 3153, passo externo. Baixou e trova. Bom dia, TAM 3153, livre pouso, pistão na zero, vento variável, 2-9. Livre pouso, TAM 3153. Salvador, tá 357, visual coronado binacional, pronto no ponto de espera da 0. Repara a passagem da companhia autorizada, Lery, manter na 0357. Após o pouso do colega na final, a linha mantém 357. Andresa no 53 na sala 0900, para a direita, mantém minha escuta, táxi via Alfa, Juliette, portão 2. Viva a direita na sua escuta, Alfa Juliette, portão 2, então 3153. São 357, é o alinhar sendo para decolagem, vento variável 2 nós. Viva a decolagem, está 357. Ali mantém, azul 4040. Ali mantém, azul 4040. Com 1208, obrigado, um bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, tá? 3597 decolado. Tá, 3597, bom dia, contato radar, subiu, mantenha 360, sai da árvore. Árvore, 360, tá? 3597. Possibilidade de voar direto, árvore? Autorizado Arbor, TAM 3597. Arbor 3597, obrigado. Controle ao TRIP 5328. TRIP 5328, centro autorizado direto Campina Grande. Maravilha, direto Campina Grande, o 5328. Quatro zero, tá ligado, decolagem 1-0, vento variável 3 nós. Toro Azul 4069. Telefa TAM 3597. Telefa TAM 3597, obrigado. Sim. Campinas 340 autorizado, BP Zulu no 0, Bridge, BP Zulu no meio, Legol Pistão no 0, Cruz Direita, Serizael, Leda Mótima, controle 120 decimal 8, aciona 5164. 0340, Cantina, Legol Pistão no 0, BP Zulu Leda Mótima, intercepto BP Zulu 1-0, após o Bridge, BP Zulu no meio. 208, controle, 5164, transponder, azul, 4069. Bota, puxa, azul. Bota. Zero quatro zero, controle 0240, controle 1-2-0-2-8-0. Bom dia ao 4040 Azul. Azul 4040, contato radar, submantenha 340, saída da EL. 340, saída da EL. Autorizado Leda, azul 4040. Leda. Salvador, trip 5514. Bom dia, Sentinela Maximiliano Juliette, autorização Aracaju. 514 Aracaju, 190 autorizado, decola pistola 0 curva esquerda, seda pulga, transição Caju, controle 120 da Span 8, aciona 5160. Autorizado 90 Aracaju, decola da 90 curva esquerda, pulga Caju, 1208 controle, 5160 transponder, 5143. 2685 2548, bom dia. Tome. Tan 3517 Recife, na frequência 1288, alternativa 1260. 2882 1260, bom dia, obrigado. Tome, por favor. Quatro zero, chama centro Recife, na frequência 1335, alternativa 1395. Chamando centro Recife, 1133-25, alterna 1133-95, azul 4040. Mando já acionado, pronto para a decolagem? Autorizado, dá presente com proa do farol de Itapuã, o vento calmo, reporte fora do solo, guardião. Siga, comita 07. Comita 07, guarde minuto da cópia, dimensionamento. Falou, bom dia, 1963 da Globo. Tá, eu vejo bem aqui na posição 10, autorização para o Rio, Daniel. Fora 963, informação curtida a Juliette. Para a CWD da Mote, guarde o minuto 4. Na saída, por gentileza? Já é o Leda Motiva. Muito obrigado. Do Trip 5. 514 para pushback acionamento. Hospital de Itapuã, 510 para Ondina. Tem de guardião 07, reporta Ondina. 7. tráfego solo Salvador, bom dia, Xanar 6211, ciente da Juliette. Você tem um plano 380 para o Galeão, possui a saída prevista? Xanar 6211, Juliette confere. Ele parece a Ilha da Morte, vai guardar de copa número 3. Terminar é o Leda. O Leda Monte. É o Leda Monte. Como é que era o 7 na escuta do solo? Boa destruição. Scopper. Autorizado Natal, nível 130, via Golf 677. Recola da 10 com primeira curva à esquerda, no perfil de subida Conde. O transponder 0271 na frequência do controle 120.8. A bordo? O Cometa 07, chame para ataque o Cometa 07, que treinamento correto. Metris, pronto, cópia. Pronto. Utilizado Galeão, nível 360, VPZ 190, SMAP, LUV, Barbacena, e após conforme a rota do plano. Decola da 10 com a primeira curva à direita. Saída da L, Leda, pois Leda, posição Motiva. O transponder 5171 na frequência do controle 120.8. Galeão atualizado, 3.0.0.0.0. Decola da 10 com a primeira curva à direita. Está no perfil da L, Leda, depois voa a moto. 5171 aciona, 208 é o controle, voa para baixo. O 190. Bola 963, a rota é o peso 190, SMAP, Lufto, Barbacena. Saída da El Leda, após a posição Motiva. Paciente, o peso do Lutens, SMAP, direto Lufto, Barbacena. No perfil da El Leda. Solo 35514, PAB 57, 3 horas, Panamia, alternativa Salvador, solicito táxi. 5514, Levi Track 373, 41 no Índia, ponto espera, Toei 1895, altimetro 9094. Ataque, Fátima Índia, 118.95, ponto espera, dano 0, 3594, bom dia. Pelo 963, saída da El Leda, após a posição Motiva. Da El Leda, Motiva, obrigado. Procedimento correto é impressionamento pushback. Vai chamar a grafa. Puxané 6211, pronto, cópia. Pronto, cópia, 2-1-1. Galeão, nível 360, VPZ 190, SMAP, Lufto, Barbacena e após conforme a rota. Decola da 10 com a primeira curva à direita. Saída da El Leda, pós Leda, posição Motiva. O transponder 5165, frequência do controle 120.8. Autorizado 360 para o Galeão, via VPZ 10, SMAP, Lufto, Bravo, Bravo, Charlie, após volta conforme o plano, decola da 10. Com curva direita, saída da El Leda até a posição Motiva. Transponder 5165, controle 1208, 6211. Chiné 6211, no contingimento do LSMP, quando pronto para assinamento de SPEC. 6211. Eu confirmei aí, TGL em Valença. Índia November Alpha, utilizado o voo local, Salvador, Salvador. Rio Paz, recolha da 17 com a primeira curva direita. Segue no corredor Axé. O transponde 0171, a frequência de controle 120.8, frequência da torre 1895. Luna 759, bom dia, na chegada a Bonfim, desça para 4.000 pés, ajuste no 0.14. Correto. Com dois a bordo, parte 4. Estacionamento táxi 2, 1, 1, 8, 9, 5. Livre táxi, até Taxi Hotel, na Taxi Hotel, mantém a posição e para cruzamento chame torre 1, 1, 8, 9, 5. Salvador, bom dia, Gol 903, sentido da Juliette, autorização confirma. Para o táxi. Sentido da Juliette, autorização confirma. 093, Juliette confere. Era pronto da cópia? Sim. Cruzado com fins, nível 360. Via peso 10, bridge, é o peso 16. Decola da 10 com a primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda, posição Motiva. O transponder 5173, a frequência do controle 120, decimal 8. Transponder? 5173. Sente autorizado 360, decola da 10 com curva à direita, na Dael, Leda, Motiva. Apresulou no 0, bridge, apresulou no meio. 5173, transponder, 1208, controle, gol no 093. Fala 093, protegimento correto, tive o corpo contra o terceiramento pushback. Chamarão no 093. É o azul 4069 para o pushback treinamento. Azul 4069 no 01, livre pushback treinamento, chame táxi. Livre push, chame táxi 4069. Turbo 865, informação com o C. Juliette, Brasília 360.4. 360.4 com a Juliette. 865, autorizado Brasília, nível 360, via peso 17. Decola da 10, primeira curva direita. Saída A, boa transição Elefa. Responde 5175, a frequência do controle no 20.8. Estamos autorizados a voar Brasília no nível 360, decorando a pista 10, curvando à direita. Aerovia Upper Zulu 17, Arbor Elefa é o perfil. 5175 é o transponder 1208, é o controle, gol 1865. 1865, atendimento para o resto, com o ponto que é para o espelhamento. Até uma coisa pronta, 1865. Solo 963 da Gol, posição 10, pushback adiciona pronto. Gol 963, livre pushback, saneamento, chama táxi. Livre, vai chamar táxi, Gol 963. Salvador, Azul 4069, para o táxi, tem 114 a bordo, 114, 4 horas e 40 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. 4069, livre táxi via Índia, ponto espera torre, 118.900.114. Índia, ponto espera, chama torre, 1895, Azul 4069. Venda 07, decola os 24, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. Controlei 120, decimal 8, cometa 07, obrigado. Salvador, Cometa 07, decolar de Salvador, no perfil Conde. Da Conde. Vem para 1-3-0, saída Conde, Cometa 07. O 1-9-6-6, táxi, Campinas, 4 horas de autonomia, com 109 a bordo. Aquele 109 a bordo? Afirmo. 109 é boa, drive tag de parte 1, índio, ponto espera, torre 1, 8, 9, 5, continua tua 0 ao 4. Drive tag, ambiente, pátio, deu ponto espera, dá 1 0, gol, 1-9-6. Gol no 865, coordenei com a equipe de solo, após passagem do Boeing da companhia Calda, drive tag, livre pushback, saneamento, chame táxi. Após a passagem da aeronave da companhia na Calda, está autorizado o gol no 865, para matar. Torre Azul 4069.0 da 1-0, então. Azul 4069, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento calmo. Autorizado, né, decolar da 1-0, Azul 4069. Índia 9 Federal, autorizado, decolagem pista 1-7, o vento calmo. E bom dia, 1-9-6-3, tá bom? Pronto. Voo 963 após o azul alinhar e manter, cabeceira 1-0. Bem, alinha e manter na 1-0, voo 963. Solo Salvador, bom dia, azul, alfa, e Zulu. Azul Alfa, Zulu, prossiga. Solicite autorização de retorno do Pátio 3 para o Pátio 1, na posição 08. Do Alfa, Yankee, Zulu, aguarde para o Pátio. Salvador, gol no 093, posição 1-1 para posicionamento. Gol no 093, agora 1-1. Livre posicionamento, chama ataque. Vamos 093. 2-1-1, guarde para pushback acionamento, número 2 no setor. Não peço, no correio da Cheira, irá fazer o toque remite de Veracruz. CGL Veracruz, mantendo o número 10, ajustando o liberal. Isso é posto no farol da Barra. Repostará no farol da Barra, ajustando o liberal. Controle Salvador, bom dia, Azul 4069, livra 1200 pés. Azul 4069, bom dia, contato radar, para o 340, após 2000, direto líder. Para o 340, após 2000, vai direto líder, 4069, Azul. Desça para 2000, ajuste permanece, autorizado ILS-XA, reporte localizador. 2000, reportar ILS-65, pronto táxi, a bordo do Temos 135, 125, 3 horas e 57 de autonomia, palmas e na sua perspectiva. Gol 1963, livre a decolagem da 1-0, vento calmo. Decolagem, gol 1963. 5 livre táxi, repate 1, Índia, ponto espera, chama torre 1, noite 195, altímetro 1-0-1-4. 1-0-1-4, e vai chamar por espera 295 até na 295. Alto Eco Golu, autorizado em rebote até a saída do pátio 3. Alto Eco Golu, iniciando rebote até a saída do pátio 3. 1-0-1-3, confirma o chamado para o táxi. Está pronto para o táxi, com 1-0-1 na voz, 3-40 de autonomia, alternando Campinas. O 0-9-3. Pessoas a bordo alternativo? 101 a bordo, alternando Campinas. 101 a bordo, Vitax e Apache 1, Índia, ponto espera torre 1 no 895, altímetro 1-0-1-4. Autorizado, Apache 1, Índia, torre 1 no 895, no ajuste no 0-1-4, vamos 0-9-3. Muito boa, bom no 865, na assistência. Gol 1865, bom dia, alinhar e manter, cabeceirão no zero. Alinha e manter, cabeceirão no zero, gol 1865. Gol 1963, decolagem 3-2, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, bom dia. Gol 1649, bom dia, na chegada bom, desça para 4000 pés, ajuste 1-0-1-4. Nome autorizado, bom. Bom dia, gol 1963. Gol 1963, bom dia, contato radar subindo para o 360 CZL. Então, 360, você vai de volta direto, Leda, né, presente? Após 2000 pés, autorizado, Leda. Leda, obrigado. 5-7-0. 1-2-1-9. Bom dia, 1-2-1-9. Oh, perdão. 5-7-0-1-2-1-9. Carga cargo 6-5-7-0. 1-1-1-5. Confirme o horário do plano? Um pouquinho adiantado aqui, aguardando, obrigado, viu? Vamos confirmar a saída, por favor? Destino? Recife. Gol no 093. Possível. Tá mantendo a posição no pátio aqui, tem o Avianca puxando. Tirando a 2-1-1 na escuta? Possível, senhor. Fui instruído a dar passagem ao Boeing da Gol, Calda. Positivo, a porta não passou um voo, a gente não sabia que era o segundo. Peço desculpas ao colega, só quer que eu retorne para a posição. Retorne para a posição, dê passagem ao Gol, após a passagem, está autorizado o término do pushback. Ok, retornando. Gol na 759, chame torre na frequência 1.8.95. 295, bom dia. Controle 1208, tem um bom voo. Controle 208, obrigado. Só um problema aqui pra puxar o avião pra frente, pra afinar ele após o pessoal da manutenção. Confirme. Nós estamos tentando efetuar um rebote bem lento, porque para efetuar o rebote para frente, empinar o trem de pouso aqui. Então o procedimento é um pouco diferente. Nós estamos indo bem lento aí para livrar a posição. Bastante. Bom dia, Gol 759, vai passar sempre agora. ...865, contato radar pelo 360, uma saída Argo. 360, saída Argo, Gol 865. Gol 093. Gol 865, está autorizado a Elefa. Elefa, obrigado. Formar o segundo Boeing, o segundo, a gente não tem como saber quantos vão passar a retaguarda. A condição informou o mecânico que um passou a retaguarda, por isso a gente começou, atrapalhou tudo aí. O Chegador 1, o primeiro Boeing já havia passado, já estava ingressando na Índia. Quando foi instruído a dar passagem ao outro Boeing a retaguarda. Não é crítica não, é apenas para melhorar a comunicação, a gente fica meio que também. Tá bom. Gente. 4069 afirmativo. Muito obrigado, um bom dia, um bom final de semana. Realmente bom. Do Salvador, bom dia, Golo 093, está falando com o Supera Domo Zero. Ah, então para o 6219, está livre o tornar algum pushback? Afirmativo, agora sim, livre, pushback já me está dele. Parei para o cara. Mesmo ali mantendo no zero, vou no 093. Solo Salvador, Alfa e Anto Lu, solicita ingresso, página 1, até a posição 08. Alfa e Anto Lu, mantém a posição, aguarde de autorização para entrar. Alfa e Anto Lu, mantém a posição. Golo 759, solo aos 39, libera a direita e chama o solo 121 no decimal 9. Direita, zona, obrigado, boa. Obrigado, bom dia. Bom dia. Zona VB Alfa, não há tráfego, informar a frequência livre até o retorno. 759, táxi de Alfa, reporte antes 2010. Alfa, Chevrolet. Lula 093, livre decolagem, pistão no zero, vento salvo. Livre decolagem, pistão no zero, voo no 093. Táxi, o CNE 62 no Uno com Uno 10 agora. Eu tô na minha alternativa. Você é na Campinas, 3:45. Dois em Uno, táxi da Índia, era Uno 1995, continuando na 094, que é bom. É, Índia, 198-95-14, 621. No 093, decola aos 4-1, controle 1-208, bom voo. 1-20-8 para o controle, com 093, muito obrigado, bom dia. 2-20-8, 2-20, obrigado. Controle Salvador, bom dia, com 093, passa 2000 na saída da EL. Com 093, bom dia, contato radar, para o 360, direto Leda. Direto Leda, 360, com 093. Já 07, prossiga. Já 07, aposta através de situação. 759, ingresso a Juliette, portão 09. A gente segue o follow-up no através do meio. Juliette 09, ó. Econômico. Solo Salvador, mais gente aí, bravo. Oi, bom dia, o Chané 62 no Uno, onde espera, pronto. Bom dia, Market 6 Bravo, está aqui na, no Pátio 3, posição 3. Solicito autorização para rebocar a nave, Pátio 1, posição 5. Chané Bravo, autorizado reboque até a saída do Pátio 3. Grato. Uno 649, desça para 2000 pés, ajuste 10105, autorizado ILS, é que se reporte localizado. 1015, desceu 2000, vai reportar estabilizado, Uno 649. Uno 1570. Relativo, estou confirmando o horário de fora. Gente, se eu tivesse só a saída prevista pra gente, já tá ótimo. Filme destino? Recife. Compreendido, pensei que você está. Recife. Saída Puca, Jama, Caju. Que grato, Recife. Alfa Yankee Zulu, autorizado ingresso no pátio 1, para a posição 08. Ao tenho uma dúvida, né? Qual é isso que passou o Guardião 07? Guardião 07 chama em torre na frequência 18 décima 9. 19895. Guardião 07, Oxalé 6211, decola ao 45, controle agora 1208, tem um bom voo. 208, obrigado, bom dia. 310 Recife, está pronto para a posição. Mike, é que foi bravo, mantém a posição, aguarde, para continuar com o rebote. Desculpa? Mike, é que foi bravo, mantém a posição, aguarde para continuar com o rebote. Positivo. Positivo. E o 5973, posição 9 do PAT 3? Eu confio que o 5973 está no PAT 3, posição 9. Tá, cliente. Livre para os pés de saneamento, chame táxi. Controle Aracaju, a frequência 120.3. Aracaju, 120.3, como é que já está? Desculpa, Saulo, manter posição. Afirmativo, o Mike foi bravo. Mantém a posição. Guarde para prosseguir com o reboque. Doa Campo Vista, 649. Doa 649, complete a aproximação final e torre na frequência 1 no 8,95. 1895, 649. Gol 1096, chame Recife na frequência 1251, no caso negativo na frequência 1325. Não conseguiu o secundário, vou no 0-3-3. 1-3-3-2-5, secundário. 2-5-1-3-3-2-5, centro Recife, gol no 0-9-3, bom dia. Igualmente. Sandy, tá visual com a aeronave no táxi. E após a passagem da mesa retaguarda, direto para o Guardião 07, mantenha o eixo da 1-0, prossiga até a Taxi Delta. Lá em liberar na Delta e chamar na frequência do solo para ingressar no PAT 3. A frequência do solo 1-2-1-9, considera o solo aos 4-7. E liberando via Delta e chamando no solo 1-2-1-9, Guardião 07. Gente, mantém a posição. Lá a gente tem 1 minuto para o pushback. Sim. Salvador, Guardião 07. Guardião 07, táxi via Delta, Alfa, Kilo, a retaguarda do Airbus, que está situando o reboque, ingressa no pátio 3. Afirmativa, retaguarda do Airbus da TAM, que está efetuando o reboque. Voo 649, confirmando, baixou e travou? Afirma, baixou lá. Cliente, livre pouso, pistão no zero, vento 040 graus, com 02 nós. O voo 1649. Livre pouso no zero, 649. Pode prosseguir com segurança? Sim, mas estou aqui a aeronave. Estão autorizado o Guardião 07. Até pela agilidade. Solo, Rio 5973 vai necessitar acionar na posição, senão o problema é aqui com a PU. Gente, coordenando com a equipe de solo, liga o acionamento e chame quando pronto para o pushback. Tamara pushback. Alto, Yankee Zulu, na escuta do solo. Alto, Yankee Zulu, finalizando a reforma, posição 08, virada, bom dia. Solo, Salvador, desculpa, Max, X-Ray Bravo, mantém a posição aqui. Afirmativo. Tá. E 5973, confirma estimado para o pushback? Aproximadamente um minuto. Gente. Agora, 07 motor? Afirmativo, quando possível, o taxamento aéreo pro Pátio 4. Tá no Pátio 3 agora. Quando é taxamento aéreo ou deslocamento aéreo? Foi mais fácil pra todos. Gente, só um minuto, guardião. Certo. Na frequência 9251. 251, bom final de semana, 02. 07 tem condições de iniciar o deslocamento aéreo a, passando à frente da aeronave da TAM no Pátio 3? Matiu. O vento 030 graus com 02 nós à frente da aeronave da TAM. Está autorizado o guardião 07 em a porta fora do solo. Porta fora do solo e direto com o solo do Pátio 4, confirmado. A pista. Gol no 649, solo ao 51, 121, decimal 9 agora. 9. 9-2. Gente, avistado, reporte na final para o... Confirmando é Pátio 4 ou direto Graia? Graia. Reporte na final para o Graia.